Chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Olá, prazer. A noite é nossa. Garçom, por favor, vem aqui e sirva bem a visita. Tá bom, tá é bom. Aqui ninguém fica só. Entra aí e toma um drink, porque a noite é uma criança. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Hoje é festa lá no meu apê. Tem birita até amanhecer. Gente até fazendo orgia. Tá bom.